festa da semana aqui na Rua Sésamo. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Vamos a isto. Ao domingo, salto ao pingo. À segunda, o barco afunda. À terça, não há conversa. À quarta, procura a Marta. À quinta, escorrega a tinta. À sexta, que eu não te veja. Ao sábado, no Rio Cávado. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, vamos a isto. Ao domingo, salto ao pingo. À segunda, afunda. À terça, não há conversa. À quarta, procura a Marta. À quinta, escorrega a tinta. À sexta, que eu não te veja. Ao sábado, no Rio Cávado. Poupas, agora é a tua vez. Está bem, ai, ai, ai, ai, ai. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira.